Justin Timberlake por aqui na melhor do seu rádio. Tivemos antes o PPA, nossa preferida sertaneja. Jovem Dionísio, Tô Bem, Dua Lipa, Future, Nostalgia, Luan Santana com feat de Léo Foguete, Dona, Bruno Rosa com feat de Israel Rodolfo, Fio Fio, Vitor Clay, O Homem do Sol, O Sol, essa também fazia tempo, hein? 2018 pra gente relembrar aqui, e também Camila Cabello, Hot Uptown com feat de Drake, que a gente curtiu por aqui na melhor do seu rádio. Vou fazer uma pausa e eu volto já trazendo as minhas últimas de hoje pra você aqui na sequência. Não sai daí não. Shake Mix na Alexa. Tocando máximos. A magia está no ar. Vestor na arena. A carro. Eu morro de amor por ela. Ela nem aí. Ela nem aí. No trabalho. Por onde você for. O seu adeus levou a minha alegria. A minha vida está vazia. Máximos FM. Oi, bom dia. Deixa rolar. Na Máximos. Voltamos com tudo na Máximos FM. E a galera das cidades vizinhas ligadaça por aqui. Aquele som especial pra você que tá no comércio. Confere esse hit que é sucesso. Máximos, tamo junto. Maldade. Você vem, passa o fim de semana e volta pra cidade. Saudade do love com cheiro de mato de alta qualidade. Tira a bota, o chapéu, a fivela pra te enlouquecer. No céu da sua boca hoje tudo fica zen. Porque essa noite a lua é toda nossa. Debaixo do chapéu cabe você também. Com meu sossego na roça. No céu da sua boca hoje tudo fica zen. Porque essa noite a lua é toda nossa. Debaixo do chapéu cabe você também. Vem acabar com meu sossego na roça. Mãozinha lá no céu. Quem tá feliz não gritou. Chega mais um grito. No próprio laço, apertou o meu braço, ficou de perna bamba e ainda na cama me deu um abraço. Ela cresceu de bota, pô, e eu cresci descalço. Eu jogo em todo campo, mas foi no seu campo que eu fiz um golaço. É que eu saio de cá, às 3 e eu só chego aí às 6. Minha vida era boa, talvez, olha só o que você fez. Hoje eu não aguento um mês sem você num lençol xadrez. É que eu tiro sua timidez, sou rubro pra fã francês. Nosso caso é PT, Nizá, não vai ter de férias com um ex. Então aturou, surta, sujei de poeira minha panameira. Quem vê a vida de longe até acha que não leva na brincadeira. É que o moleque da Ceilândia colou na fazenda e comprou vários gados. Só pra ter a vista mais linda, um beijo da morena e um cavalo selado. Tira a bota, o chapéu, a fivela pra te enlouquecer. No céu da sua boca hoje tudo fica zen. Porque essa noite a lua é toda nossa. Debaixo do chapéu cabe você também. Vem acabar com meu sossego na roça. No céu da sua boca hoje tudo fica zen. Porque essa noite a lua chego na roça. Joga a mão pra cima e vai. sua vida, então beba, beba. Seu coração não me dá outra alternativa, então beba, beba. Finge que a boca da garrafa é minha boca e me beija, e me beija. Onde está, onde está? Como pode existir um cara tão apaixonado e besta? Que dá desculpa pros amigos pra não sair quando chega a sexta. E é fiel a um amor que não te aceita. Eu vou virar um vagabundo sem colo, sem rumo, que mora de bar. Besta, besta, como pode existir um cara tão apaixonado e besta, que dá desculpa pros amigos pra não sair quando chega a sexta, e é fiel a um amor que não te aceita. E eu vou virar um vagabundo sem colo, sem rumo, que mora de bar. Bem-vindo ao Jeito Máximos. Descobri um segredo que eu quero contar. Só não é mistério pra quem vem de lá. Ela tem o tempero, faz apaixonar. A menina do Rio, a mulher do Pará. Eu já sei como é que Deus faz. Pra mulher da Amazônia ser linda demais. Já sei como é que Deus faz. Pra mulher da Amazônia ser linda demais. Ele coloca beleza cheia de dengue, de cheiro de patchouli. Swing suado, um corpo dourado, beijo molhado, sabor açaí. Bota uma cuia no seio, bota uma saia que gira e risca no ar. Ela é filha da terra, da encantaria, da nossa floresta. Ela vai endoidar, rebolar no brega. Ela vai pra Belém do meu Pará. Ela vai endoidar, rebolar no brega. Ela vai pra Belém do meu Pará. Fim de semana ela vai. que Deus faz. Pra mulher da Amazônia ser linda demais, ele coloca beleza cheia de brilho e de cheiro de patchouli. Swing suave, corpo dourado, beijo molhado, sabor açaí. Bota uma cuia no seio, bota uma saia que gira e risca no ar. Ela é filha da terra, da encantaria, da nossa floresta. Gostando de ouvir? Eu gosto assim. Então você não pode perder o próximo bloco. Aqui tem muito mais pra você. Máximos FM. Se você tá procurando qualidade, atendimento nota mil, melhor do Brasil. Esse é o lugar, tem de tudo, variedade comprovada. A gente tem melhor equipe pra te atender, sempre com o melhor pra te oferecer. Para a loja Eldorado. Vem pra cá, aqui você vai encontrar calçados e moda masculina, feminina. Eldorado também tem tudo pro seu filho. Vem pra loja Eldorado, mas vem rapidinho. Essa é a sua Rádio Máximos, agora é uma hora pontualmente. Eletro Rio, tem qualidade comprovada. Móveis e eletrodomésticos que decoram sua casa. Eletro Rio, melhor atendimento com o melhor preço. Entrega e montagem pra facilitar. Eletro Rio tem variedade. Eletro Rio, a loja que decora o seu lar. Eletro Rio, uma loja completa para melhor atender você. Toda linha de móveis e eletrodomésticos, entrega e montagem grátis. Aceitamos todos os cartões. Rua Capitão Franklin de Castro, 642, Centro, Rio Paranaíba. Telefone 3855-1549. Sua casa merece. Eletro Rio. A rádio que não para de crescer. Máximos FM. Tamo junto. Já pensou em abrir uma conta digital para você ou para sua empresa a qualquer hora e de onde estiver? Com o Sicoob Creditiros, isso é possível. Baixe o app Sicoob e aproveite as vantagens de ser um cooperado. Soluções financeiras completas, taxas mais justas, sem tarifa de manutenção, transferências ilimitadas, participação nos resultados e muito mais. App Sicoob, a maneira mais simples e rápida de abrir a sua conta. Mais que uma escolha financeira, Sicoob Creditiros. Rocha.net, internet é Rocha.net, internet é Rocha.net, internet é Rocha.net, para atender a toda a população na zona rural da sua região. Rocha.net, agora também em Guarda dos Ferreiros. Informações 34 98809 0209. Na sua Rádio Máximos FM, só o que importa. Grande abraço. Agora 23 graus a temperatura. Máximos FM, e o Deixa Rolar. Deixa Rolar. Voltamos com tudo na Máximos FM. Tamo junto e a festa, ó, não para. Na sequência, mais música pra você. Te prepara que tem um hit incrível por aí, hein? Máximos, tamo junto. Parece que essa cidade ficou ruim de cama. Ou foi você que caprichou pra caramba? Parece que as bebidas que eu bebo é zero álcool. É que pra saudade forte, qualquer drink é fraco. Você aluga os triplex, tá aqui na minha mente. E tá morando sem roupa, inquilino indecente. Cê não sai na suada, cê não sai nos beijos que eu tô. Cê não sai nas fumaça, nem nas bebedeiras que eu tô. Te ligo, cê não atende na moral, eu tô sem moral. No peito tem saudade, no meu olho, água de sal. Cê não sai na suada, cê não sai nos beijos que eu dou. Cê não sai nas fumaça, nem nas bebedeiras.

nada mais pode me parar. Nunca mais eu vou me perder, não. Quero seguir a minha intuição, fazer só o que move o coração. Eu tô leve, ainda bem que eu me escolhi. Tô indo à toa, vida é muito boa. E nada é tão maior do que o meu bem-estar. Ah, ah, ah, ah. Eu tô em paz comigo. E só me acompanha quem tiver também. Na mesma vibe, amém. Se eu tô em paz comigo, nada mais pode me parar. Se eu tô em paz comigo, nada mais pode. A sua tarde é demais aqui na Máximos. Silvana Grande com você e os melhores hits. Manda aquela mensagem no WhatsApp. Segue a gente no Instagram, @ParanaíbaMáximos. Máximos FM, tamo junto. Vem comigo no próximo sucesso. Vou contar uma história de duas pessoas que pra ficar junto fizeram de tudo. Eu falei de tudo. Só quem viveu sabe que cada detalhe gravava no toque segredos que eu despi. Quem sente amor agora só sente muito, sente muito. Quem sente amor agora só sente muito, eu sinto muito. Quem sente amor agora só sente muito, sente muito. Quem sente amor agora só sente. Era tão bom e agora é tão ruim. Se era amor, por que entregou seu pior pra mim? Era tão bom, né? Só não é mais pra mim. Que pena que a gente escreveu o pior dos piores fins. A gente só conhece quando termina. Só quem viveu sabe que cada detalhe gravava no toque segredos que eu despi. Quem sente amor agora só sente muito, sente muito. Quem sente amor agora só sente muito, eu sinto muito. Quem sente amor agora só sente muito, sente muito. Quem sente amor agora só sente. Era tão bom e agora é tão ruim. Se era amor, por que entregou seu pior pra mim? Era tão bom, né? Só não é mais pra mim. Que pena que a gente escreveu o pior dos piores fins. A gente só conhece quando termina. From una ropa que analice, parto cada país que pise. Desde que el avión aterrice, tengo los míos felices. Eso es lo que siempre quise. Yo no tengo gente que me envidia. Yo lo que tengo es aprendices. Quieren ser como yo, ya los vi. Pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No, no se vende ni se presta. Desde lejos se les ve que quieren ser como yo. Terror. rompiendo en lo que se espera. Y yo sé que a muchos les desespera. De todos los estilos, todas las maneras. Parezco Goku con las siete esferas. La paisa llevando la delantera. Dejándola alta como quiera. Tengo manes peleándose por mí. Sí, también las diqueras. Y si les duele que la esté rompiendo como se supone, pues mala mía. Puedo vivir como cuatro vidas sin trabajar, solo con mis regalías. Tengo gente que no me creía queriendo trabajar en mi compañía. Y mujeres que me dicen que por mí llevando sin miedo se cambiaría. La bichota la dura la tipa. Rompo el show cantando hasta con gripa. Llego a España y me dicen tía, tú te mando un flow de la hostia que flipa. 7-0 hace rato pasé. Mi fan o mío somos inseparables. Me siento increíble. Me siento imparable. Quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No, no se vende ni se presta. ¿Qué quieren ser? Que llegan con la oscuridad. Pues mil caras no tu derecha, ya y mil a tu izquierda. Pero a ti, nada te pasará. I'll be on the drums. Na Máximos. Participa com a gente no WhatsApp. Visite o nosso site paranaibamassimos.com.br. Máximos FM, tamo junto. Não sai daí que eu volto já. Máximos. Máximos FM e o Deixa Rolar. Deixa Rolar. A Máximos FM é a companhia perfeita pro seu dia. Unitelecom, a melhor internet da região, informa a hora certa. Máximos, agora 1h19. Atenção! Você quer uma internet estável, com alta velocidade, suporte de verdade e uma rede moderna de fibra ótica? Quer ser bem atendido, navegar sem travar, fazer videochamadas, jogar online ou trabalhar de casa com tranquilidade? Então você precisa conhecer quem leva tudo isso a sério. A solução é a Unitelecom, a internet feita para quem não abre mão da qualidade. Presente com fibra ótica em Rio Paranaíba, São Gotardo, Tiros, Matutina, Guarda dos Ferreiros, Abaeté, dos Mendes, Capela do São João, Palmeiras e Chaves. Fale agora mesmo com a gente pelo WhatsApp 34-3855-1169. Unitelecom, para quem não abre mão da qualidade. Máximos FM, disparando cada vez mais na audiência. Sorveteria Central, esse é o point, venha conferir. Sorveteria Central, tem o milkshake, tem o açaí. Tem o sorvete expresso, é o maior sucesso, é especial. A gente se encontra na Sorveteria Central. É muito mais sabor, é tudo feito com amor. A Sorveteria Central já te conquistou. Sorveteria Central, a maior variedade em sorvetes, açaí, milkshake, sorvete expresso e muito mais. No centro de Rio Paranaíba, telefone 3855-1051. Sorveteria Central. Atenção você aí que ama cuidar do seu jardim. A Patosal tem uma gama completa de produtos para deixar suas plantas ainda mais belas. Enraizador, farinha de osso, adubos orgânicos como torta de mamona e várias outras opções. Lá você encontra também mata lesma e mata insetos. Temos ainda o poderoso adubo da Terral. Apenas 1 grama por litro de água e você vai ver suas plantas ganhar muito mais vida. Vem pra Patosal. Hoje, Leandro, 625. A sua rádio. Em todo lugar. Nas redes sociais. No meu trabalho. Em casa. No carro. Onde você estiver. Máximos FM. Rocha Estruturas Metálicas. Rocha Estruturas Metálicas. Qualidade e pontualidade você encontra na Rocha Estruturas Metálicas. Precisando de portões, grades, escadas, estrutura metálicas, solda e serralheria em geral, conte com a experiência de quem entende do assunto. Chame no WhatsApp 99939-6886 e faça seu orçamento sem compromisso. Rocha Estruturas. Visite-nos na rua José Maciel, 340. Direção Fernando Rocha. Rocha Estruturas Metálicas. Aqui tem qualidade e pontualidade. Rocha Estruturas. Alô, Rio Paranaíba e região. Está chegando a Festa do Fazendeiro 2025. Sicoob Credicarpa, Supermercado São Francisco, Golpadap, Postos Geraldinho e Goldnet apresentam 43ª edição da Festa do Fazendeiro, de 27 a 31 de agosto. Entrada franca, dia 27, quarta-feira. Eleição da Rainha e show com Emílio e Eduardo e DJ Hyper. Dia 28, quinta. Abertura do rodeio, show com Rio Negro e Solimões. DJ Dash. Dia 29, sexta, Fernando e Sorocaba. Cat Dealer. Sábado, Cleiton e Romário. E Open Fala. Domingo, a grande queima do alho. Teremos prova de tambor, cavalgada, o maior parque de diversões. Realização, Prefeitura Municipal. Organização, Secretaria de Cultura. Rodeio, equipe de Dani Barbosa. Um abraço e até lá, meu povo. Agora, a zoeira vai entrar em campo. É o time de várzea. No ar, barba, cabelo e bigode. Oferecimento KTO. Chegou a Liga do Milhão KTO. Desafie seus amigos para descobrir quem vai ser o maior palpiteiro do Brasileirão deste ano. Quem ficar em primeiro lugar no ranking leva R$1 milhão. Conheça mais detalhes em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Futebol e muito bom humor você só ouve aqui no Barba, Cabelo e Bigode. E a gente fala do grafite do Yamal sendo vandalizado com zoação polêmica. O mural do jogador Lamine Yamal em Barcelona, criado pelo artista TV Boy, foi recentemente vandalizado com desenhos dos sete anões, referência à festinha de 18 anos, polêmica envolvendo o jogador. Em julho, Yamal contratou pessoas com nanismo para sua festa de aniversário, o que gerou críticas e levou o Ministério de Direitos Sociais da Espanha a pedir investigação ao Ministério Público. Apesar da polêmica, um dos artistas com nanismo contratados afirmou que todos foram tratados com respeito. A intervenção no mural foi feita por outro artista urbano, Shredder, que adicionou os anões à imagem original do jogador vestido como super-homem. Nem Lamine Yamal, nem o Barcelona se pronunciaram sobre o ocorrido. Após a confusão, o artista da obra original foi até o local e apagou os anões que colaram no mural. Esse é Lamine Yamal, sofrendo retaliação após contratar anões para sua festa. Se der problema pro Yamal, tem que dar problema pro Barcelona também. O Messi ficou lá a vida inteira e ninguém nunca processou o time. Fim de jogo no Barba, Cabelo e Bigode. Time de Várzea. Que volta a qualquer momento aqui. Rádio Máximos, 1:26. Deixa rolar na Máximos. O Deixa Rolar tá de volta, meu amor. Pra você que tá na correria fazendo aquele delivery, gruda com a gente. Te prepara que vem hit por aí. Máximos, tamo junto. Com meu chapéu de boiadeiro e a caminhonete preparada pro piseiro, eu faço parte do sistema sertanejo. Eles não aguentam o pique, Pereira. Aonde nós chega chama a atenção. Acostumado deita boi no chão. No nosso esporte nós é campeão. Nós é bruto, nós é bruto demais. Não tenho culpa se nós é bom no que faz. Deita não boiadeiro. Aqui o sistema é sertanejo. Nós é bruto demais. Não tenho culpa se nós é bom no que faz. Deita não boiadeiro. Aqui o sistema é sertanejo. Avisa que depois de nós, é nós de novo. Pra você não esquecer, Bruno Barreto, que é mais um da NP. Onde nós chega, chama atenção. Acostumado, deita boi no chão. No nosso esporte, nós é campeão. Nós é bruto demais, não tenho culpa. Se nós é bom no que faz, peita não boiadeiro. Aqui o sistema é sertanejo. Nós é bruto demais, não tenho culpa. Se nós é bom no que faz, peita não boiadeiro. Aqui o sistema é sertanejo. Nós é bruto demais, não tenho culpa. Se nós é bom no que faz, peita não boiadeiro. Aqui o sistema é sertanejo. Nós é bruto demais. Não tenho culpa se nós é bom no que faz. Peita não boiadeiro. Aqui o sistema é sertanejo. Peita não boiadeiro. Aqui o sistema é sertanejo. Se tava bagunçado, avisa que chegou gerência. Festival sertanejo e eu no camarote, a boca mais linda virando Gino Colli.

Cidade é na Máximos FM. A sua tarde fica muito melhor com a gente. Fala com a gente no WhatsApp. Nos acompanhe também no Instagram, @ParanaíbaMáximos. Máximos FM, tamo junto. E vem mais música por aí. Me acalma, imaginar um amanhã melhor. Acreditar que a chuva é passageira, na certeza que já vem o sol. Me conforta ter em volta quem não solta a mão. Viver e recordar cada momento.